Termina o dia da melhor maneira ouvindo a Antena Web. Às quartas e quintas-feiras, Carlos Bonaparte leva-o até à outra margem da vida. Outra Margem. Um programa onde a boa disposição se mistura com a música e as curiosidades com as efemérides. Outra Margem. Às quartas, das 21 às 22 e às quintas-feiras, das 20h30 às 22h. Só aqui na sua Rádio Antena Web. Aqui e além por esse mundo fora, muitos escreveram e ainda escrevem verdadeiras palavras de ouro. Na Antena Web, todas as sextas-feiras, pelas 18h40, trazemos-lhe um pouco dessa extraordinária literatura. Com Luís Gaspar, Palavras de Ouro. Todas as sextas-feiras, às 18h40, aqui, na sua Antena Web. Quadras. Uma quadra é composta por quatro versos. Os versos compõem poemas, os poemas originam músicas. E as quadras podem ser também épocas, períodos temporais. Tudo junto resulta em Quadras da Música, o programa da Antena Web que lhe permite ouvir um conjunto de melodias relacionadas com um determinado espaço da história da música internacional, mas sobretudo do panorama musical português. Quadras da Música, sexta-feira às 18h, só aqui na minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Olá, caro ouvinte, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma emissão de domingo à tarde, o seu programa aqui na Antena Web, que vai para o ar sempre aos domingos, entre as 17 e as 19h. Hoje vamos abrir esta emissão de uma forma diferente, vamos abrir com música inglesa e um pouco fora dos parâmetros que é habitual iniciarmos estas emissões. Vamos ficar primeiro com Jade e A Thousand Worlds Orchestrated, para ficarmos depois com Jeff Buckley e Grace. São os primeiros temas que se seguem nesta emissão, um bocadinho mais mexido, sobretudo este segundo um bocadinho mais mexido, mas uma música ainda assim calminha e de um colosso da música internacional. Depois eu volto para lhe trazer mais música, mas abrimos então desta maneira, recordando que hoje há estreia na Antena Web, vai estrear o programa Recital, que vai provar às 22h. Também na próxima semana, ao domingo, vai haver aqui mais um programinha. É a primeira vez que lhe falo dele, chama-se Expresso, mas isso eu adianto-lhe alguns pormenores lá mais para a frente. Vamos ter outras estreias, fique atento, eu vou entretanto falar-lhe delas, mas para já é mesmo a música que vai agora reinar nesta emissão de domingo à tarde. Ficamos então primeiro com Jade e A Thousand Words Orchestrated, e depois sim, a música de Jeff Buckley, Grace. I know that you're hiding things, using gentle words to shelter me. Your words were like a dream, but dreams could never fool me. Not that easily. But as you walk through that door, but still I swore to hide the pain. When I turned back the pages, shadow might have been What if I'd cried my eyes out and begged you not to depart? I know they're reaching you. Nesta emissão deste domingo à tarde, há pouco falei-lhe no Expresso Pois é, é o novo programa da Antena Web, o mais recente programa previsto a estrear. Chama-se Expresso, como lhe disse, e é então o programa que vai, portanto, passar aqui na Antena Web a partir das 20 horas, das 20 às 21, todos os domingos, com o Diamantino Teixeira. Ele vai ajudá-lo a regressar a casa, ou se preferir, a casa na simbologia do termo, ou seja, à realidade. Começar a pensar na segunda-feira, depois, não é? Depois do programa, não é na altura, não é? Depois do programa. Começar a pensar na segunda-feira, nos compromissos, ir preparando as coisas, ir-se preparando para. E sim, ir preparando as suas energias. E o Expresso vai servir mesmo. Digamos que é um ponto de passagem do fim de semana para a semana. Um bocadinho mais cedo, mas para que tenha tempo de se preparar, enfim, todas essas coisas. Ora, esse programa então, como disse, vai estrear na próxima semana, isto dia 14 de março, dia 14 de março, às 20 horas. Dia 20 vai estrear outro programa, que se chama Histórias da Eurovisão, e que a Marta Silva lhe passa agora a apresentar. Sábados na Antena Web levamo-lo a conhecer as histórias da Eurovisão. 30 minutos repletos de música e curiosidades sobre este evento internacional. Sábados, 19h30, Histórias da Eurovisão na Antena Web. Pois é, isso mesmo. Histórias da Eurovisão aos sábados pelas 19h30. Já sabe, às 19h30 então terá este festival da Eurovisão aqui na sua rádio Antena Web. Já viu, nós levamos-lo a todo lado. Nós temos música médica, música medicinal para relaxamento. Nós vamos dar consigo um pezinho de dança. Nós fazemos consigo um voo noturno. Trazemos-lhe a música portuguesa no Lusitana Paixão, no Canto Português e no Alma Lusa. Nós damos-lhe música clássica com o recital que estreia hoje às 22h e que é resultado de uma parceria entre a Rádio Antena Web e a Rádio Arquivos Sonoros. E já viu, nós levamos realmente a todo lado aqui a Antena Web. Procura pelo menos levá-lo a todo lado e prometemos não ficar por aqui. Aliás, nós não ficamos por aqui, ainda há mais, mas isso é o ouvinte que vai descobrir. Não lhe vou revelar todos os mistérios aqui da Antena Web. Basta sintonizar-nos de segunda a domingo. Não é na loja toda o ano inteiro, mas quer dizer, ou melhor, não é na loja toda, mas é o ano inteiro. Basta sintonizar-nos. Nós temos cada vez mais programas, não sei se já se apercebeu, mas vamos ter, então, portanto, mais uma hora e meia de programas aqui na Antena Web. Na próxima semana, mais uma hora a estrear, o Expresso, e daqui a duas semanas, mais 30 minutinhos de programa. Não é com o Marta Silva, é comigo, o Histórias da Eurovisão, sou eu quem o apresenta, mas de todas formas é, portanto, um programa que não pode deixar de ouvir. Eu sei que já me ouve muitas vezes, mas vá lá, é só mais uma horinha, pronto, aguenta, não é? Enfim, e por falar em Eurovisão, vamos ficar agora com dois temas da Eurovisão, dos próximos três que se seguem, os dois primeiros são da Eurovisão. Vamos ficar com a música finlandesa de Ioana, ela fez um grande sucesso, é com este tema que abrimos estas três primeiras músicas, ou estas três segundas músicas. Vamos depois ficar com os Flor de Lis, a nossa querida Daniela Varela, que nos traz Todas as Ruas do Amor. E depois vamos ficar aí com uma surpresazinha. Eu tenho para lhe dar uma música que, enfim, o ouvinte não estará à espera. Fique bem, fique com a sua rádio Antena Web. Eu volto daqui a alguns instantes. You say you really know me, you're not afraid to show me what is in your eyes. So tell me about the rumors. Are the only rumors? Are the only lies? Falling out of a perfect dream. Coming out of the blue. Is it true? Did I throw it? estela, se são chuvas, água amarela, se são sandas, branca areia, se são maras, maré cheia, se são céus do verão, se são estrelas de encantar, se são noites no espelho, se são dias ou luz. Girl, you Estamos outra vez depois desta musiquinha que eu disse que o ouvinte não esperava, e não esperava, eu acho, mas eu digo isto por um motivo muito simples, porque esta música, para quem não está a par, é de Michael Jackson. É verdade, ele era bem pequenino quando cantou esta música intitulada Maria. É um tema, enfim, uma belíssima interpretação deste rei da pop que, entretanto, já nos deixou. Vamos agora ficar com outras três músicas e tenho a certeza que da primeira o ouvinte não estava à espera. Se eu lhe disser que o próximo tema é de Britney Spears, eu sei que a sua tendência é desligar, mas espere. Deixe só começar a música e depois o ouvinte logo decide, mas agora pode passar à frente se quiser. Aqui há uns atalhozinhos, o control mais alto e F, que dá para passar mais rápido, algo assim do estilo, ou Ctrl F, já não sei bem, isto se eu utilizar o Media Player, mas enfim, não vou dar mais ideias, senão, pronto, mas em vez de desligar, em último caso, não desligue, passe esta música à frente. Mas pronto, dizia-lhe eu que antes de passar à frente, ouça primeiro um bocadinho da música, chama-se Where Are You Now? É das primeiras gravações, é dos primeiros temas gravados de Britney Spears, inclusive creio que faz parte mesmo do primeiro álbum, With Me Baby One More Time, aliás, One More Time. A música chama-se então Where Are You Now? E é um tema muito, muito, muito bonito. Em português chama-se Onde Estás Agora? Vamos depois ficar com a música, uma musiquinha de Nilton César. Ele encontrou um amor na Índia. É verdade, ele encontrou mesmo um amor na Índia. Já vai ver o que é que ele lhe diz. Isto depois então de Britney Spears. E por fim vamos ficar com uma musiquinha bem bonita. Meu amor, quem sabe, a voz de Leandro, esse fenómeno da canção portuguesa. Depois eu volto para anunciar um pequeno intervalo, mas para já, são então estas três músicas. Calling out your name, your face is everywhere. I'm reaching out to you to find that you're not there. I wake up every night to see the state I'm in. It's like an endless fight I never seem to win. I can't go on as long as I believe. Close to me, but Antena App, ao alcance de um clique. Essa aventura por quem me trocaste não vai dar em nada. E a mesma porta por onde passaste não vais procurá-la um dia mais tarde, quando vier aquela saudade. Lembra-te bem desta frase. Quem sabe se com o tempo não irás voltar, arrependida e louca por amar o amor de sempre, a tua metade. Meu amor, quem sabe se com os erros não vais aprender, que só comigo é que podes ter paixão eterna e felicidade. Meu amor, quem sabe se essa aventura por quem me trocaste não vai dar em nada, e a mesma porta por onde passaste não vais procurá-la um dia mais tarde. Quando vier aquela saudade, lembra-te bem desta frase. Quem sabe se com o tempo não irás voltar, arrependida e louca por amar o amor de sempre, a tua metade. Meu amor, quem sabe se com os erros não vais aprender, que só comigo é que podes ter paixão eterna e felicidade. Meu amor, quem sabe. Agora com mais dois temas nesta emissão de Domingo à Tarde, vamos recordar duas cantoras portuguesas que já foram ao Festival da Eurovisão, ou seja, já venceram os respectivos festivais da canção. Estou-me a referir a Anabela em 1993 e a Sara Tavares em 1994. Isto para ser por ordem cronológica, porque, na verdade, Sara Tavares é a primeira intérprete destas duas músicas que se seguem e que antecedem o intervalo. Estou-me a referir primeiro então à música de Sara Tavares, chamada Queda Livre, e que faz parte do seu último álbum, Senti. Um tema que... Aliás, um álbum que é muito bonito no seu global, mas esta música, então, bate tudo. Depois vamos ficar com Anabela e Asa de Vento. São dois temas muito bonitos que não pode perder. Este de Sara Tavares, vocalmente, é espetacular. A música de Sara de Anabela é também muito, muito bonita. Portanto, são temas que não pode perder e que vão tocar agora nesta emissão do Domingo à Tarde. Entre, sempre aqui na Antena Web, entre as 17 e as 19 horas, comigo, Carlos Bonaparte. Depois de um pezinho de dança, sabe-se sempre bem acalmar, tomar um cafezinho, fumar um cigarro, enquanto ouve a Antena Web. Pode levar-nos para todo o lado, pode levar-nos, basta fazer download dos programas e pode levar-nos para todo lado. Não importa se não tem internet, se não tem rede, se não tem, não interessa. Depois de download feito, pode ouvir-nos onde bem a entender. Fique bem, fique com a Antena Web. Depois destas duas músicas e de um pequeno bloco publicitário, nós voltamos para lhe fazer um pouco mais de companhia. Carapuca na minha cuca, escuta. Está de sítio, procura fagulha, início, fonte, deste fogo de ofício transmutante que me percorre de norte a sul, do início até ao recomeço. Silêncio fino, respira,

Café Pão no Forno, onde a alta qualidade se alia ao baixo preço. Tome um descontraído café no Café Pão no Forno, na Rua Augusto Gomes, número 86, em Santa Marinha, Vila Nova de Gaia. Estamos abertos de segunda a sexta entre as 7 e as 22 e aos sábados entre as 8 e as 22. Aos domingos estamos fechados para descanso do pessoal. Café Pão no Forno. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contacto telefónico connosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 96-7572-982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. Tens uma banda? És um artista? Queres-te dar a conhecer? Então estás no lugar certo, porque a Antena Web dá-te a oportunidade de divulgares através das nossas emissões. Escreve-nos um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com e envia-nos juntamente uma música para podermos passar aqui na Antena Web. Estamos à tua espera. geral.radioantenaweb@gmail.com. Antena Web. Sintoniza-te. Quando algo acontece fora de horas, nós estamos lá. Especial informação. É o momento em que a Antena Web informa do que vai acontecendo por esse mundo fora. A qualquer momento, pode haver na Antena Web um especial informação. Porque como ouvinte, tenho o direito de estar informado. Especial informação. A qualquer altura, seja a hora ou o minuto que for, na Antena Web. A Antena Web dá-te música. Música. I got my mind set. E mais música. Estamos de volta nesta emissão aqui na sua Rádio Antena Web. Já sabe que nos pode sintonizar em www.radioantenaweb.info. Nós queremos ser a sua melhor companhia e queremos, portanto, acompanhá-lo para onde quer que vá. Já sabe, isto é muito simples. Quando chegar ao nosso site, basta ir descendo e vai ouvindo, vai lendo as emissões que estão em arquivo. Todas elas têm o nome do programa e a que hora foram colocadas. Depois tem um link para ouvir. Desse link para ouvir pode guardar no seu computador, como um ficheiro qualquer. E depois, já sabe, é só ouvir quando quiser, para passar para um MP3, para um iPhone, até para um telemóvel. Hoje em dia já tenho os cartões de memória, já tenho muita capacidade, pode passar há muita coisa, inclusive este domingo à tarde, que tem 2 horas de duração, tem mais ou menos 45 MB, mas coisa menos coisa. Mesmo assim, tenho hipótese de fazer download. Portanto, já sabe, isto é só escolher, basta escolher a missão que quer ouvir e pronto, já está. O que interessa e o mais importante é que esteja connosco. Nós queremos realmente ser a sua melhor companhia. Agora, que o programa que houve torna-se secundário. Se você for o nosso ouvinte, se você nos eleger com uma sua preferência, nós já ficamos contentes por isso, mas mesmo muito contentes. Vamos continuar esta emissão agora com Kate Bush e Lettering Heights, um tema bem bonito que com certeza não passa despercebido. É um êxito daqueles que, meu Deus, é um grande sucesso. Depois vamos ficar com os Bee Gees e ainda uma música francesa, Jean Dassin, Si tu n'existeras. Eu atrevia-me a cantar, mas prefiro não fazer. Vamos então à música. São estas três que abrem esta segunda metade desta emissão do Domingo à Tarde, que, como já disse, vai para o ar sempre aos domingos, entre as 17 e as 19 horas. Eu sou o Carlos Bonaparte, nem tenho ideia do prazer que é estar consigo. Who it gets done?

je ne serai qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirai perdu. J'aurai besoin de toi. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, j'essaierai d'inventer. Ficamos agora com mais três artistas. Eles são, ou elas, neste caso, são todas alemãs, mas trazem músicas muito, muito, muito bonitas. A primeira chama-se Das Lied von Manuel e é de Lena Valentich, do final dos anos 70. Depois vamos ficar com Mariana Rosenberg e mais uma artista chamada Claudia Jung. São três nomes da canção ligeira alemã, se lhe pudermos chamar assim. Mas vale a pena ouvir. Vamos finalizar esta ronda, desta vez de 4 músicas, com a fantástica voz de Kati Kovacs e este A Festo a Keksvec, um tema muito, muito bonito, que de vez em quando lá passa aqui na Antena Web, não pode deixar de ouvir. São então estes os próximos 4 temas que vão passar aqui na Antena Web, estes próximos 4 artistas, e que fazem parte de uma ideia que um dia eu gostava de pôr no ar. Não vou falar qual é que é, para não desmistificar e para eventualmente não dar ideias à concorrência. Também temos de ter cuidado, não é? Mas o mais importante aqui nesta altura é não perder a expectativa. Porque, aliás, não perder, não desmistificar aqui a coisa. Porque quem sabe isto até seja possível de pôr em prática. E, portanto, mas enfim. Vamos então a estas 4 músicas, para não estar a ser. Para não falar muito sem dizer nada. Vamos à música, porque é isso que interessa. Primeiro Lena Valentich com Das Lied von Manuel. Depois Mariana Rosenberg, Claudia Jung. E ainda para finalizar, Kati Kovacs, A Festo a Keksvec. Música húngara, eu talvez lhe traga mais uma ainda nesta emissão. Certo é que hoje ainda vamos com Tatiana Mulanova à Rússia, mas isso são outras andanças, outros climas. Fique bem, fique com a Antena Web. Nós queremos mesmo ser a sua melhor companhia. Manuel, Schritte, zwei, drei Schritte trennen mich von dir. Doch was hilft es? Ja, was hilft es? Denn du tanzt mit ihr. Oh, warum kann ich nicht die andere sein? Warum muss ich hier ganz im Jeder Zug. Vamos agora para um pequeno intervalo, mas antes tenho mais 3 músicas para lhe dar, de mais 3 artistas. Vamos então viajar até à Rússia para ouvir Niplots na voz de Tatiana Mlanova. Vamos dar um saltinho pela Grécia para ouvir Stella Greca, uma cantora grega dos anos da década de 1930-1940. Uma musiquinha bem calminha. Vamos depois chegar com a voz de Edith Piaf e La Vie en Rose, um tema bem bonito. Depois um pequeno intervalo. E regressamos com Ercília Costa e o Fado do Passado. Ou seja, recuperando então os 4 nomes, para que não se esqueça, Tatiana Mlanova, Niplots, Stella Greca. Depois, para finalizar esta segunda parte, vamos fechar então com Edith Piaf e La Vie en Rose. Depois do intervalo, abrimos com um fadinho, Ercília Costa e o Fado do Passado. Mas sim, faz sentido, porque aquilo que é preciso é olhar para o presente, não é para o passado. Mas vamos dar então este saltinho no tempo, até ao ano, imagino, de 1929. Para já, é mesmo Tatiana Mlanova com Niplots, um saltinho de 21 anos ao passado. Пишу тебе стихами все листы, Pour moi,

entre pranto e alegria, cantava pelas áreas, entre pranto e alegria, cantava pelas áreas. Filho de Portugal e tem gravado na história. É filho de Portugal e tem gravado na história. A fadista divinal que foi Maria Vitória. Fadista divinal que foi Maria Vitória. Ora, cá estamos de volta para a terceira parte deste domingo à tarde, neste fantástico domingo, um dia até tranquilo, um dia que teve alguma chuvinha, é verdade, não teve sol, pelo menos aqui onde me encontro, em Vila Nova de Gaia, não teve sol, mas vá lá, pronto, teve uma chuvinha, mas também não foi assim muita, também não foi assim tanta quanto isso, portanto, enfim, é assim, foi um dia assim, um dia de domingo normal, mas é daqueles dias em que a gente não se pode deixar abater por nada, hein? O domingo para a gente se abater é destrutivo, mas enfim, vamos agora ficar com três musiquinhas. Ora, abrimos com um fadinho esta emissão de, aliás, esta terceira parte, de Ercílio da Costa, e é no fado que vamos continuar, pelo menos para já. Vamos ficar com a voz de Marina Mota, quando ela ainda era novinha. Aliás, ela tem um tema chamado Apresentação, e é esse mesmo tema que vamos passar a ouvir. Já tem uns quantos anos este fado, cantado então por Marina Mota. Vamos também ouvir Neblina na voz de Amália Rodrigues e depois vamos mudar um bocadinho o ritmo musical. Vamos ficar com duas músicas, primeiro com Elsa Languini, Quelque chose dans mon corps, e depois a música de Vanessa Paradis, Café à Vie. São dois temas portugueses, dois temas franceses. É desta maneira que vamos seguindo para o final de mais uma emissão de domingo à tarde aqui na sua rádio Antena Web. Thank you. rua esta concertina. Dentro em mim flutua, não sei que neblina. Fica tudo estranho, nem consigo ver. Se dentro em mim tenho quem desejo ter, agora sei porque senti cheio de névoa o coração. Eu duvidei, amor, de ti um dia ao som desta canção. E foi hoje ao som desta concertina que mais se adensou, amor, essa neblina. Amor de ti, um dia ao som desta canção. E foi hoje ao som desta concertina que mais se adensou, amor, essa neblina. Antena Web, um caso sério na radiofonia. Thank you.

nossas despedidas nesta emissão do domingo à tarde. Eu sou o Carlos Bonaparte, tive muito, muito prazer em estar consigo desse lado. Vou voltar amanhã para uma emissão especial do Dia da Mulher, no dia 8 de Março. Vai para o ar às 14 horas. Para finalizar esta emissão, vamos ficar com La Voix du Bon Dieu, na voz de Céline Dion. Tenho a continuação de uma ótima tarde, aliás, uma ótima noite. Fique bem, fique com a Antena Web. Já a seguir as notícias no Antena News, esta semana e, como sempre, com Diana Rodrigues. Fique bem, fique com a Antena Web. Les mots pour consoler, les mots pour l'amitié, ils sont encore plus beaux quand on peut les chanter. C'est un filtre magique, ce don de la musique, c'est comme un grand cadeau que le ciel nous a fait. On a tous fait. Que l'âme